Here, gotta tell you something. This is Hollywood Rock. Hey, hey, neighbor! What's with the fucking fence, man? What? Nah, man, fix up. I already know what's mine is mine and what's yours is yours. Come on, man, are you blind? Can't you see that orange tree plantation? Yes, so? Well, the land that goes right up to it is mine, see? What's wrong with you, man? You're talking bullshit. Fazendo cerca na fazenda do Rosário. Resto de toco velho mandado pelo vigário. Meu camarada, eu moro aqui do lado. O terreno que tu cerca já tá cercado. Não entendi a assertiva do compadre. Se é lei, chama o doutor. Se é milagre, chama o padre. É muito simples, tu veja ali na frente. Tá vendo o laranjal? Minha cerca passa rente. Ô, tere que tem, ou pra cá você não vem. Tere que tem, que eu conserto aqui também. Tere que tem, ou pra cá você não vem. Tere que tem, te prego, prego também. Que dia quente, tem feito muito calor. Daqui a pouco meu vizinho vê um disco voador. Se disse até, pedia pra descer. Quem sabe o marciano consegue te esclarecer. Ó, meu compadre, cê tá vendo a assombração. Cê não é advogado, cê não é tabelião. Nem por isso deixei de fazer um justo. Se o sujeito enxerga todo, o direito dá um susto. Tere que tem, ou pra cá você não vem. Tere que tem, que eu conserto a ti também. Tere que tem, ou pra cá você não vem. Tere que tem, te prego, prego também. Capacitado. Eu tomo chuva, tomo apuro de manhã. Minha saúde é de ferro, pergunto pra sua irmã. Já se está salvo da falação alheia. Eis que tipo pavo vem falar na minha orelha. Martelo, prego, torniquete com serrote. A cerca de homem cego, quem tem vista dá um morte. Tere que tenho, tere que tenho. Pra cá você não vem. Tere que tem, que eu conserto a ti também.